bem isso. A meta não seria, seria ter um sexto das escolas como escolas equipadas, como escolas parque, como CELS. Um quinto, depende da conta. E, mas eu só estava lembrando disso com o Gabriel e queria fazer uma outra pergunta. É, acho que ficou muito claro na sua fala a hipótese da cidade como casa, da cidade, de como os CELS compõem ou complementam uma unidade de vizinhança com funções e programas, espaços que não existiam em absolutos. A minha dúvida, que aí é mais uma dúvida de projeto de médio e, grande, e longo prazo da cidade, é que no momento que os CELS se lançaram para as periferias ou para as bordas do município, eles, ao mesmo tempo que pegaram as situações mais precárias, eles consolidaram, eles colaboraram para uma consolidação muitas vezes necessária de ocupações, que acho que o caso mais extremo é o caso da represa, assim, mas um trecho de cidade que a rigor é fatal que exista, porque ele come a possibilidade de manutenção da própria cidade, ele suja a própria água que todo o resto da cidade consome, ele recebeu um tecido de cidade muito extenso e o céu ele chega ali quase na represa. Eu queria saber como, se a gente fala que além do seu projeto daquela área, o sistema de céus é um elemento de projeto da metrópole, qual que é a sua leitura dessa consolidação desses assentamentos, dessas regiões? Eu podia só rapidamente, só para não perder o fio da meada, só colocar em pausa e fazer uma parte na pergunta anterior. Acho importante, a gente falou muito bem da alma e do corpo, mas acho que a gente não pode também, quando a gente fala de educação, esquecer a importância do corpo. Eu acho que o caso, só para pegar como exemplo, o caso de Nova Iguaçu, uma das maiores forças do projeto, que é, quer dizer, é um projeto que a gente poderia até dizer assim, de baixo orçamento, porque ele tem essa nova estratégia, né, de usar as pré-existências, ao mesmo tempo que isso é a grande força pedagógica dele, institucionalmente, né, no Brasil, como a gente sabe, com políticas que mudam a cada 4 anos, isso se torna também a maior fragilidade dele, porque justamente na ausência do corpo, quer dizer, ainda mantendo as escolas, mas na ausência de uma unidade que centralize todas essas ações, isso pode se apagar num piscar de olhos, né? Eu acho, numa conversa com o Ângelo, uma vez ele estava falando dessa experiência, ele falou, muitos educadores... Quer dizer, quando se fala de educação, ainda existe, muita gente ainda fala de, né, daquela imagem do professor com os alunos embaixo da árvore. Quer dizer, que não, você não precisa, educação não precisa de escola, só basta ter um bom professor e a vontade de aprender. E a realidade é que, na verdade, com a política complexa como é, né, a nossa, esse corpo também, por mais que ele às vezes perca temporariamente por causa de uma política diferente à sua alma, ele ainda está sempre lá para lembrar de uma experiência. Eu acho que até como a Escola Parque de Salvador ainda, né, ilumina uma experiência que aconteceu há muito tempo, que talvez não funcione da mesma forma, mas ela lembra, serve como um registro também de uma proposta. Só queria fazer essa parte, pra, não esquecendo a pergunta dele, para você dizer. Adriano, é muito... bem... Acho que eu dei esse exemplo, assim, essa metáfora do corpo, da vida, que é o projeto de uso de programação, e da alma, que é o projeto de gestão, né, uma vida ativa, mas são indissociáveis mesmo. Eu acho que a importância na estruturação, no esqueleto da cidade, de experiências... realmente essa reconquista de um espaço público, né, de convivência, de encontro, estava por trás toda essa questão de incluir na pauta da cultura urbana a cultura urbanística e a cultura arquitetônica. Quer dizer, tá de claro isso. Quer dizer, vocês devem ter visto na época depoimentos de alguns professores e até a própria prefeita falava de fazer realmente um equipamento com beleza, usava o termo beleza, né? Não é isso que ele falava? Que não é só as escolas da classe média, essas escolas jesuítas que tem por aqui, né? Que o pessoal, sabe, com assinatura, que realmente a população que mais precisa poderia ter o espaço para se encontrar, né? E projetar a transformação da sua condição, né? Quer dizer, essa capacidade de ter um abrigo com uma beleza que, cada vez mais, com conforto, né? E a tal beleza que se falava, né? Que a beleza é a construção do olhar, possa promover essa transformação, né? Que as pessoas possam se projetar, reconquistar, né? O espaço, ou conquistar o espaço. Eu acho isso importante. E acho que vale, né, Paulo, para as represas. As represas, Billings, Itaiaçupeba e Guarapiranga, são lagos artificiais, são invenções. Aquilo é um projeto. E não é um projeto público, é uma concessão de uma... Foi feito para... A Guarapiranga, que foi a primeira represa inaugurada em 1906, foi feita, não era para abastecer São Paulo de água, era para garantir a água no período de estiagem, quando não chovesse em São Paulo, que é no mês de julho, garantir água para movimentar as turbinas em Santana do Parnaíba, de uma usina hidrelétrica que geraria energia elétrica para alimentar os bondes da Companhia Light de São Paulo. Quer dizer, é um negócio, é sempre assim. Quer dizer, toda essa qualidade urbana que a gente fica achando que é interessante na Europa, fruto, na verdade, do massacre secular aqui dentro. Né? Porque, para garantir aquela qualidade, ninguém invadir, você vai lá em Berlim, tem aquela cinturão de águas lá, para garantir aquilo lá, porque as próprias empresas alemãs aqui devastaram, acabei de dizer, Mauá é o lixão do ABC, são as cabeceiras do tamanho do ATI. É uma sucessão de indústrias do petroplástico e petroquímico, né? Que parece uma bomba camuflada. No meio daquela Mata Atlântica, você tem uma metalúrgica, parece que inofensivo, sai um esgoto com mercúrio, sabe o que é aquela química lá? Completamente poluído. E essa lógica do capital, a lógica do capital, de um urbanismo mercantilista terrível, decreta de utilidade de preservação do manancial em 1975, justamente... quando eles mesmos que inventam essa decretar, é um ato falho para mim isso. E quem inventa isso de decretar de área de proteção dos mananciais é a mesma turma que estudou, são os filhos dos diretores, não sei o quê, que estudam nessas escolas da classe média, que vai dirigir, depois vai trabalhar nesses planinhos diretores, que eles mesmos vão lotear seus sítios em Parelheiros, né, para fazer esse loteamento clandestino. Quem faz o loteamento clandestino são os mesmos. A perversa, para quê? Para manter o exército industrial de reserva. Falando da coisa mais banal possível, aliás, de modo, desculpe, errático, até errático, né? Não sai da primeira folha do... Mas não tem cabimento você manter 2 milhões de habitantes na região de Interlaken, né, que o nome Interlagos vem da Interlaken, da Suíça, da Nestlé, essa turma toda que fatura Zurique, é Zurique porque tem Parelheiros, porque tem a barragem. Então, não é possível ter o Interlagos com 2 milhões de pessoas sofrendo sem infraestrutura urbana. É uma perversão, isso é um sadismo, uma perversão. Dizer, olha, vocês não estão aqui, vocês são ilegais, vocês devem ser removidos, igual entulho, você, essa cambada de bandido, vagabundo, que vocês construíram aqui na manancial, vai sair daqui, varre todo mundo. Isso é uma perversão, que você tem que, na verdade, construir. Quer dizer, sorte que, na verdade, não é um presente. Sorte que a população da região da represa está se inventando. Um homem que faz, uma família que constrói no Navegantes, aquele terreno tem 50 metros quadrados. E ele não cai em conversinha fiada de estudantes de engenharia e arquitetura. Ele faz uma fundação forte, faz um térreo que vai ser a casa dele, depois ele faz a casa superior, e ele embaixo vira uma loja, e assim por diante. Então, esse tipo de coisa, ele sabe como é que é a construção da cidade, como ele tem que se reinventar, porque ninguém vai fazer por ele. Não vai ser Deus, não vai ser presidente da República, nem o pai dele que vai fazer isso. É ele junto com o outro que vai fazer isso. E vai fazer a escola funcionar na, onde é o mercadinho, vai fazer no fundo da igreja, onde for que deve fazer, vai fazer. Agora, o Estado, dentro desse passo geral, tem que levar, o Estado, quer dizer, o poder público, não pode ficar de maneira sádica e perversa, falar assim, ó, vocês estão ilegais, então não vou te dar nenhum CEP, não vou te dar nenhum código de endereçamento postal, e nem vou te levar água tratada, e nem vou retirar esse esgoto daqui. Fazer um canal, todo mundo sabe, desde o século XVI, que um rio urbano é formado por um rio, uma água central límpida e dois túneis canais. Então, nós temos que fazer sistemas. A inteligência humana é capaz de fazer um sistema, né, de saneamento ambiental que você pode morar de frente para o... Que é a mesma coisa para o Rio Negro no Amazonas. Não tem diferença... Ou o Rio Parnaíba em Teresina, no Piauí. Não tem diferença na questão. Você tem que saber conviver com a água e de essa convivência, essa lucidez coletiva de saber se reconhecer no ponto de vista da simbólico, do imaginário e da beleza, não sei se pode chamar de poética, né, da relação, da construção coletiva, assim, olha, nós conseguimos resolver o problema dos resíduos sólidos, nós não vamos jogar, porque é preguiça. E não é porque o cara mora de frente da represa Binix, eu tenho certeza que qualquer apartamentozinho da Vila Mariana ou de Itaim, a classe média, um professorzinho da USP, preguiçoso, é capaz de deixar o subsolo do prédio um lixo, não separa lixo. Né? Eu tenho certeza que a população, por exemplo, eu prefiro imaginar que a vanguarda está na periferia, a vanguarda está na conquista do lugar, porque realmente a tendência... é a pessoa ficar conservadora com o tempo, né? Por exemplo, o professor universitário é o primeiro a ser conservador e destruir aquilo, litoral norte, está cheio de professorzinho da USP lá, vai fazer sua casa no sertãozinho de Camburi, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, sabe, perto de Paraty. Não que Paraty não esteja também um lixo, mas tudo isso devastado por essa saúva que é a classe média, a classe alta que faz isso. Transforma o pescador, que tem uma sabedoria sofisticadíssima, em caseiro dele. A filha do pescador podia ser arquiteta, engenheira genética, não, fica feito uma dois de paus esperando o patrãozinho para servir ele, que está na casinha na praia, que ele jogou a conversa fiada para colocar o pescador lá para o fundão e ele fica com a casa na praia. Então tem uma série de absurdos, seja que mora, vejam só, nós temos uma metrópole fluvial, a maioria da população de São Paulo mora de frente para uma maravilha infraestrutural. Não, a infraestrutura da infraestrutura são os rios e os lagos. Os rios, na verdade, não existem. O rio é uma invenção. Há 15 mil anos, o homem colocou um olhar sobre os rios. Os rios, na verdade, são canais e lagos artificiais. Alguns têm a nitidez, sabem o que significa isso. O rio não existe, mas... Nem o Xingu é um rio natural. Basta você colocar um olhar... uma consciência sobre a natureza, não existe mais a natureza. Então, os rios, o rio Aricanduva, se deixar do jeito que dá, vão fazer natural, fica aquele escombro. A represa Billings, de natural, nunca teve nada. A Billings é o rio Pinheiros, é o rio Jurubatuba, é o Rio Grande, que nasce em Rio Grande da Serra. Que um cidadão, uma empresa de engenharia norte-americana, do Billings, fez aquela represa. Podia não fazer, e se não existisse a represa? E foi feito aquilo lá para gerar energia elétrica. Aliás, de uma maneira estúpida, porque, na verdade, pegou um lugar que ele falava que era muito, muito inteligente, que era aproveitar a diferença de altura de 700, 800 metros entre a região de São Paulo e a região e o mar. Olha só que inteligência obtusa. Você vai pegar, olha, vamos pegar a água, água doce. Concordo, que, mesmo quem não for arquiteto, vai ver... problema grave disso. São Paulo é uma das maiores metrópoles do planeta, mas bem peculiar, acho que é só São Paulo e a cidade do México. Diferente das outras metrópoles, ela não está na foz de um rio, como Xangai, como, sei lá, Nova York, que está na foz de um rio. São Paulo está a 50 quilômetros da cabeceira do rio Tietê, ou seja, tem pouca água. Como é que esses caras, esses norte-americanos, canadenses, ingleses, que sempre tiveram, desde a abertura dos portos em 1908, tudo tem um preço. Para trazer o Dom João fugido do Napoleão, um dia a fatura vem. E a fatura veio dessa maneira, esfolando ainda mais o Brasil, né? E dessa maneira perversa que foi o quê? Era óbvio que se você fizesse um lago para gerar energia elétrica, tá? Onde tem pouca água, você vai gerar energia elétrica e vai criar uma situação impasse, insolúvel, porque a lógica da energia elétrica é mover a indústria, né? Que vai precisar do exército industrial de reserva, vai ter que ter um cinturão de aflitos implorando por emprego, desempregado, para realmente ter aquela situação total que a gente pode, não vou me estender por aí. E é evidente que ia criar um colapso, a origem do projeto é errática, porque ia ter pouca água doce. É evidente que qualquer prognóstico imaginaria que São Paulo estaria hoje com 10, 20 milhões de habitantes que tem hoje, a grande São Paulo, e não tem água. Se São Paulo fosse aquela região lá de Israel e a Palestina, e Piracicaba fosse o outro, sei lá, Palestina, São Paulo morreria de sede, porque a água vem do rio Piracicaba. Vamos supor se fosse um impasse lá de Israel, a Palestina. Campinas resolve fechar o registro por uma briga política. São Paulo entra em colapso, porque não tem água, vem de outra bacia hidrográfica. Então, acho que são situações que são super sistêmicas. É mais do que metrópole, é macrometrópole. Quer dizer, colocar os céus, por exemplo, na beira do rio, da córrego, é dizer o seguinte: a humanidade sempre se instala em uma precariedade. Todas as favelas do Rio de Janeiro estão na beira de córregos, ou estão no morro, ou no morro perigosíssimo, na beira do deslizamento, ou então na beira do córrego para encher. Os céus foram implantados exatamente nesses lugares, de modo provocativo, para dar uma alternativa. Eu não sei, Paulo, se eu respondi, ou se foi muito prolixo, mas na tentativa de modificar essa realidade, morando, não dá para remover 2 milhões de pessoas, ou daria. A gente pode imaginar, por exemplo, na China, a usina das Três Gargantas, que é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, acho que vai ultrapassar Itaipu, ela simplesmente, lá nas cabeceiras, das Três Gargantas, lá na China, para fazer essa usina, o lago artificial, removeu algumas cidades de 2 milhões de habitantes, que tinham um prédio de 15, 20 andares. As pessoas falam assim, ó, você tem uma data para sair, fizeram cidades novas, quem quiser pode levar a janela, a porta, né? O pessoal levou, ficou só o esqueleto, algumas paredes, demoliram todos aqueles prédios, porque pode atrapalhar o lago. Tudo depende da decisão coletiva. Poderia-se, depende da decisão coletiva, se nós não tivéssemos nessa alucinação, abduzidos dentro dessa sociedade de consumo, por um urbanismo extremamente mercantilista e rodoviarista, nós faríamos com muita alegria, tranquilamente, poderíamos reconstruir. Porque, na verdade, a remoção não é remoção, é reconstruir, construir no construído, de maneira que a qualidade ambiental urbana fique saudável, né? Saneamento ambiental, etc., etc. Alexandre, queria, na sua fala, fica muito claro, sempre ficou muito claro, né? Esse embate entre uma extrema racionalidade, né, que você sempre apela nas suas falas para a racionalidade, olha, gente, pelo amor de Deus, né, contra um mundo completamente irracional, né, completamente fora de qualquer tipo de tentativa de entendimento, né, quer dizer, a gente pode entender pelo lado dessa lógica do capital, enfim, que você coloca com muita clareza. Agora, eu acho muito interessante, né, quando você fala, porque fica muito claro um ideal utópico que você coloca junto com esse apelo à racionalidade, né? Você fala dessa visão humanista, enfim, que tá junto de tudo isso. E eu sempre acho interessante quando você fala dos céus, porque você chama a atenção para essa utopia que, de certa forma, foi sendo realizada aos trancos e barrancos, né? Como você fala também. E eu acho curioso o seu discurso na hora que ele acentua sempre a construção, no seguinte sentido, não a construção civil, mas a construção desse projeto, dessa utopia, dessa, né, dessa coisa que vai para frente, digamos assim, né? Na direção dessa racionalidade. Agora, você poderia contar a mesma história dos céus como uma história de coisas que deram errado, né? De batalhas perdidas. Eu achei Uma pena você não ter mostrado os projetos das PES, né? das praças de equipamentos sociais, como que houve essa mudança das PES para os CELs, e o significado do nome CEL, que é um nome extremamente publicitário da gestão Marta, e o que eles se transformaram hoje em dia, segunda fase também, né? A sua posição profissional dentro da EDIF, o que aconteceu com ela, né? O que aconteceu com a própria EDIF, que saiu de onde estava, foi para outro lugar. E, quer dizer, é uma história de vitórias, mas também é uma história de derrotas, né? E a minha fala é uma pergunta, na verdade, não só para você, mas para todo mundo que está aqui, que está participando do evento em todos os aspectos. Que é uma pergunta que eu deixo que não tem resposta. Na verdade, eu queria escutar de você e de outras pessoas o que elas teriam a dizer sobre isso, que é qual que é o papel da utopia hoje? Né? Essa utopia que você coloca na sua fala, ela é uma fala publicitária no bom sentido, né? Porque você fala uma história de vitórias. Você poderia aqui vir e falar da história dos céus como uma história de derrotas. Né? Então, você coloca a utopia com um sentido publicitário, estou dizendo publicitário no sentido bom, né? Uma coisa assim, olha, de uma luta para angariar novos arquitetos e novas mentalidades e, enfim, apelar para essa racionalidade humanista que você coloca, né? Que tem sido sistematicamente barrada, né? Sistematicamente derrotada. E a minha pergunta também, você fala muito dos russos, né? Eu falar um pouco a fala do Lenin, quando ele fala... É importante dar um passo atrás para dar dois na frente, né? Eu acho que a gente pode repensar essa utopia como um momento, talvez, de dar esse passo atrás. Quer dizer, você fala em vários momentos dos céus, de momentos que vocês tiveram que dar um passo atrás. Na hora de... não vai dar para fazer industrializado, né? Não vai dar para fazer as grandes integrações urbanas via rios, não vai dar para fazer um monte de coisa, e deram um passo atrás, e deram um passo atrás. E você sempre coloca isso como uma questão, olha, a gente deu um passo atrás, mas foi pela racionalidade, né? Foi para dar emprego, foi para dar... Mas você poderia ter uma visão negativa sobre isso também, né? Quer dizer, eu queria um pouco colocar para você e para todo mundo, quer dizer, como entender esse movimento, esse projeto utópico de cidade num mundo que absolutamente... é contra isso. É contra isso. Sistematicamente contra isso. Não é que é a falta de planos. Existe um plano para barrar a racionalidade humanista que você coloca. Né? Não é um plano arquitetado por uma pessoa, um grande arquiteto como Matrix, né? Que tem aquele lá, o Deus é o grande arquiteto. Né? Mas é um mundo que trabalha contra. Né? E a gente precisaria entender qual que é o papel da utopia hoje. Quer dizer, Os modernos, os primeiros, a Escola Paulista, enfim, eles colocavam esse sentido utópico num sentido muito realista para eles. Né? Olha, nós estamos colocando... O Paulo Mendes, eu vi uma fala dele uma vez, que ele falou: todo mundo acha que a gente era louco de propor o que a gente propunha na década de 40, 50, né? Principalmente da década de 50 para ele. Mas o Brasil estava sendo construído, então a gente estava aberto para a gente colocar propostas para o Brasil. Nós colocamos as melhores propostas que nós acreditávamos para o Brasil crescer naquele sentido. Né? Isso era o papel da utopia naquele momento. O Brasil mudou. Passaram-se 50, 60 anos daquele momento, e eu acho que o papel da utopia mudou. Eu acho que a gente está no momento de dar um passo atrás, não no sentido conservador, né? Mas no sentido de atentar para a realidade e tentar buscar, a partir da realidade, momentos de superação dela. Né? Isso pode ser entendido como um papel... Puxa, então acabaram as utopias? Não é isso. Né? Então, eu queria colocar isso, na verdade, como uma questão que não se resolve aqui, né? Mas para a gente pensar. Isa, eu acho que eu estava falando assim... Eu apresentei de um modo... otimista, né? Eu acho que lá na FAO dou aula e no escritório público de projeto, eu acredito, na verdade, nessa construção continuada, quer dizer, alunos, arquitetos, já não são mais alunos, são arquitetos, quer dizer, essa continuidade, essas retomadas, né? Como você falou, um passo atrás, um passo à frente, isso aí, eu poderia contar a história do Hélio Duarte, por exemplo, também foi... O que aconteceu depois de 1952, né? Parei em 1952. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, uma série de coisas estão ligadas. Quando eu falei filosofia e artes, é realmente ter coragem para uma criança de 7 anos, você introduzir noções, falar assim, começar a falar para uma criança, onde você estava 10 anos atrás? Onde você vai estar daqui a 150 anos? Onde você acha? O que, que você está fazendo agora aqui, vivo? Depois recolocar com 12 anos, depois recolocar com 16, isso. Porque, na verdade, a existência individual, se você posso construir de modo pessimista, não leva a lugar nenhum. É lógico que tudo tem começo, meio e fim. Então, eu acho que só nos resta, tanto do ponto de vista da humanidade, construímos por outro. Né? A generosidade está, essa continuidade, além de uma existência individual. Né? Tá? Então, acho que essas discussões da filosofia, e das artes, de modo geral, isso inclui a arquitetura também, essas artes, urbanismo também, é para, com muita alegria, coletivamente, nesse espaço curto de em torno de 8 décadas, os Carlinhos já está passando da 11ª, né? Vai para a 11ª década, mas é minoria, quem sabe com o avanço da saúde pública, né? Então, todo mundo, nós temos uma, na verdade, o próprio ser humano, aquele que não se dá chance de ele pensar a respeito da própria existência, ele mesmo, com certo pavor, né? Da frente, o que te espera daqui a 90 anos, ele começa a criar mecanismos de ele mesmo se desviar do assunto. Então, de um modo geral, os sistemas de religiões, ou os sistemas todos de crenças, estão em torno do medo, do desencontro, do pânico, e se atrela a isso a uma questão perversa da ideia do vencedor, típica norte-americana. Você dá a ideia do vencedor, o winner, tem os losers, né, não é isso? 6 bilhões de pessoas no planeta são os perdedores nessa lógica do capital. Então, todo mundo diariamente perde nessa lógica do capital. A maior parte perde nas questões mais vitais. Não tomam água. Dos 6 bilhões de habitantes do planeta, certamente 2 bilhões não tomam água. Quer dizer, isso é uma coisa que aflige, né? Então, não é um... Você fala assim, bom, isso aqui é um discurso otimista, mas o que significa... Do ponto de vista do... Eu posso dizer que Oscar Niemeyer, não é que ele foi usado... Vocês já repararam que o Parque de Ibirapuera é uma super escola parque em planta? Vocês repararam? Por que será? Eu vou colocar a minha teoria da conspiração, você deve já ter ouvido a minha teoria. O Parque de Ibirapuera foi, na verdade, uma proposta, maldito eventos desse tipo, Olimpíadas, Copa e festejos do quarto centenário. O Parque de Ibirapuera foi uma construção, aquele conjunto arquitetônico do Oscar Niemeyer, para festejar os 400 anos, o quarto centenário de São Paulo. A minha teoria paranoica da conspiração é que seria intragável para a classe dominante, os empresários. Imagina o Chateaubriand com o Matarazzo no Jardim Europa, ele ia perder a copeira dele, a faxineira da Vila Mariana do Cambuci, porque elas teriam filosofia e arte desde os 10 anos de idade, iam aprender a pensar, saber o que querem e não iam se submeter a ser... Né? Ficar submetendo, achando que estão fazendo um favor, que esses empresários estão fazendo um favor de dar um emprego. Então, o que o Anísio Teixeira, que todos propunham, de 1948 a 52, era montar uma rede de escolas, parques e escolas classes, na periferia da então São Paulo, Penha, Moca, Tatuapé, Vila Carrão, todos esses lugares que eu já falei, Lapa também era um bairro industrial, que era para as pessoas... realmente ter conquistar a sua independência, saber que juntos somos capazes de mudar a realidade. Vocês acham que o pessoal do Jardim Europa ia tolerar isso? O que eles fizeram? Vamos inventar um festejo do quarto centenário que simplesmente sugou, que como qualquer obra pública desse porte, estoura qualquer orçamento, é feito para estourar, o projeto é feito para estourar, desde a época do Nabucodonosor, no Jardim Suspenso da Babilônia, o orçamento é feito para estourar, e fez o quê? Drenou toda a verba da Escola Parque para construir o Parque de Ibirapuera. E veja, existia o conceito de operação interligada, porque era uma constelação de empreendedores falando assim, olha, o senhor faz o Parque de Ibirapuera, vamos dar para o pessoal do Escritório Público de Projetos para não ficar amargurados, faz lá a Escola de Astrofísica e o Planetário, o Hélio Duarte, e ao mesmo tempo, temos alguns empresários, o senhor faz uns 5 apartamentos, 5 prédios de apartamentos, que é o Copan, o Montreal, o Eiffel, quatro ou cinco prédios na mesma época. Com todo o respeito, reconhecimento da importância do Oscar Niemeyer, da arquitetura carioca, muito diferente do Afonso Eduardo Reidi, na sua dignidade no escritório público de projetos. Claro que o Oscar Niemeyer não sabia disso, ou se fez de não saber, né? Mas isso simplesmente passou um rolo em cima da construção das escolas parques, escola classe. O primeiro a tombar foi o Hélio Duarte, em 52 sai. Edif não deixou de existir. O Eduardo Corona, o Roberto Tibau, todos continuaram na tentativa de ver se tem como dialogar com o interlocutor. Não dá. Quando a Heloísa Herondina saiu Paulo Freire, entrou Paulo Maluf, os técnicos não pensam, não se falam, não existe o Paulo Maluf. Os técnicos são as pessoas. Provavelmente deve ter se feito a FAO e a Poli, escolas públicas de engenharia e arquitetura, mas com visões de mundo totalmente contrárias. Com muita educação, com muita diplomacia, nunca foi uma truculência, mas cozinhando o galo. 8 anos enrolando e não implantaram as praças de equipamentos. Elas estão aqui nos últimos slides, se vocês tiverem interesse, eu mostro. Mas isso aconteceu, surtos e rupturas o tempo todo, mas eu acho que, numa visão otimista, nós temos que acreditar que dá para realmente mudar, porque o desastre está em qualquer cidade do Brasil. Veja, se São Paulo, assim como o Rio de Janeiro, tem escritórios públicos que agora estão definhando, porque essa política neoliberal de passar tudo para a iniciativa privada, está esperando de modo assim, deixa todo mundo morrer, a maioria está se aposentando, aquele que ainda vai demorar para se aposentar, tipo eu, que sou mais novo, vamos dar um jeito, joga pedrinha para outro canto para ele sair da frente. Então, a visão do projeto que você falou já está tudo planilhado. Bom, fulano de tal, falta 2 anos para se aposentar, então aquela pedra no sapato já vai sair, aquela outra pedra no sapato vai sair. Não. Se não sair, tem o famoso elevador do Anísio Teixeira, que ninguém engole aquilo do Anísio Teixeira, do elevador, né, que ele caiu. Então, assim por diante. Então, essas coisas são coisas horríveis, que é pura perversão, porque você construir, quer dizer, concorda, numa favela, num movimento social, né, do sem terra, você construir uma grande casa, uma oca, uma casa coletiva, onde todos possam se encontrar e projetar, quer dizer, o que é uma casa coletiva? A ideia de você fazer uma casa individual, cada uma na sua caverna, para você dividir, para controlar. Você abduz. E a superestrutura da publicidade, os meios de comunicação, alucinam todo mundo. É feirão de automóvel, é telefoninho, celular para cá e para lá. É só cretinice atrás de cretinice para tirar do foco. Agora, o Celso, eram praças de equipamentos na época da... Muitas coisas mudaram. Como eu falei já, os programas eram diferentes. Era tentacular, como eu também falei. Os teatros eram teatros-oficinas. Não sei se vocês conhecem o teatro-oficina do Zé Celso Martinez Correia, Caixa Preta. O teatro dos céus eram oficinas. Você podia montar e desmontar a plateia. Tem uma série de coisas que poderia contar, e fica uma coisa de mostrar as feridas, uma coisa é uma atrás da outra, né, nas feridas das pernas. Né? Mas acho que entre perdas e ganhos... Né, eu acho que para criar um espírito de ânimo, porque eu gostaria muito que esses escritórios públicos de projeto pudessem assumir o caráter que nós estamos chamando agora lá no MINC de canteiros culturais, de formar oficinas que pudessem identificar as capacidades das pessoas, como constroem sua cidade no bairro, né? No sentido não só construtivo da parede, mas também quais são os grupos artísticos e assim por diante. Eu acho que essas questões, é o que você está falando, a realidade... Nesse viés de construir junto com o saber local. Hein? Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta. Você começou a falar já, na verdade. Você começou falando que estava afastado da prefeitura e está trabalhando no Ministério da Cultura, e você começou a falar desses canteiros. Podia falar um pouco mais sobre isso? Assim? Queria saber exatamente qual que é a sua... O seu papel no Ministério, o que são exatamente os canteiros, mais um pouco mais detalhado? Assim. Não, é o trabalho do Ministério da Cultura, desde o Gilberto Gil, né, depois agora com o Juca, que é o conceito dos vales culturais. É um pouco o que eu falei do Milton Santos, né, que é você construir essa rugosidade. E a Secretaria de Articulação Institucional, a secretária Silvana Meirelles, está à frente de um trabalho que é um programa ligado... chamado Mais Cultura, que é um programa de implantação de uma rede de bibliotecas públicas no Brasil e centros culturais. chamados espaços mais cultura. É, na verdade, é isso que a Isadora está falando, é o conceito de você construir junto com a população, através do livro, da leitura, né? Você desencadear outras atividades artísticas à comunidade, ligado aos pontos de cultura, né? Na verdade, os espaços, esses centros culturais, seriam endereços públicos, físicos, né? Onde todos os pontos de cultura pudessem se encontrar, né? Então, teriam a biblioteca, uma das metas é zerar os municípios brasileiros que ainda não têm, infelizmente, o primeiro equipamento cultural, que é a biblioteca pública. Dos 5.600 municípios, agora está quase zerando, mas no início lá tinham 600 e poucos municípios que não tinham sequer uma biblioteca pública municipal. Então, é uma tentativa de uma ação política pública, né, que no Pacto Federativo, o governo federal com os municípios brasileiros tentam zerar o déficit das bibliotecas e também implantar teatros e centros culturais, né? Geralmente nesse recorte dos os municípios mais vulneráveis, né? Tem um recorte lá desses de adolescentes expostos a todos esses índices aí. Mas é um trabalho de fundo, que o canteiro cultural, o canteiro mais cultura, né, que tem esse intuito de fazer, identificar os protagonistas sociais, né? Identificar as lideranças comunitárias e os artistas, artistas plásticos, músicos, todos os artistas do bairro, num raio, para convocá-los, convidá-los a participar de uma agenda de oficinas culturais que tem vários aspectos. Primeiro, a oficina de mobilização social, depois tem oficinas de capacitação ligada à gestão, sustentação administrativa da gestão com a participação social. Depois tem oficinas ligadas à programação. O que é a população? Não adianta você inventar um concerto de música erudita se lá no bairro tem, sei lá, música, sei lá, jazz ou música hip-hop. Então, tem que construir o programa no lugar, né? Então, as oficinas culturais incluíram oficinas de arquitetura e de urbanismo também. Vamos chamar os carpinteiros, os marceneiros do local, né? Estão sendo chamados a carpinteiros, serralheiros, para fazer como se fosse um canteiro escola. O IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico, já tem os canteiros escolas, né? Então, os canteiros culturais envolveriam desde a gestão, uso, programação, até mobiliar e equipar o ambiente, para criar um ambiente de alegre, lúdico e alegre, né? Então, você pode ver quem são o pessoal que trabalha com tecidos, para fazer desenhos de móveis e almofadas, coisas desse tipo, né? Com local, cultura local. É isso. O meu papel lá é a defesa do escritório público de projetos, né? Então, tem lá 7, 8 arquitetos, boa parte de Brasília, né? E, como eu falei, é um termo de cooperação técnica. Estou lá com um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura do município de São Paulo e o Ministério da Cultura, participando desse trabalho. Seria esse trabalho direto, objetivo dos equipamentos culturais, mas também de fundo, um trabalho de fundo que é constituir no Ministério esse grupo, essa equipe técnica de arquitetos para construir essa arquitetura do programa. Mais alguma pergunta? Tá. A gente agora, 1h40, vai ter um almoço coletivo, porque a gente tem mais dois debates acontecendo. A ideia não é quebrar a conversa aqui agora, mas a gente vai fazer uma pausa para os funcionários, pelo menos. Então, quem quiser continuar conversando um pouco aqui. E já está sendo servido um almoço vegetariano aqui no Jardim do Centro Cultural São Paulo. É nesse andar mesmo, só que lá fora. Então, quem quiser já ir almoçar vai ser muito bem-vindo lá, mas vocês podem continuar a conversa ou aqui ou durante o almoço. É só porque a gente vai ter que respeitar um horário, porque tem um debate logo na sequência. Mas muito obrigada a vocês, não só vocês dois, todos que participaram. Tá, então vamos continuar a conversa lá. Queria só agradecer a organização do evento mais uma vez, a Grazi e a turma toda aqui. Agradecer o privilégio de estar aqui do seu lado, Alexandre. Desde desse projeto, quer dizer, sou grande admiração pelo trabalho e eu acho que isso só se fortaleceu aqui. É isso. Tem alguma consideração final? Fazer? Mais uma vez eu agradeço e fico muito feliz pela Aziela, o Paulo, pelo trabalho de vocês. Fico muito feliz de ver os arquitetos aqui, que tive como conviver com vocês lá na FAO, né, todos. Vi alguns, a Isa também. E eu agradeço também ao Adriano aqui pelas conversas e todas, né? Espero que a gente consiga essa visão otimista para realmente continuar, né? Então, otimista. Obrigado, viu, pelo convite.